Questão de sensibilidade chegando, chegando mansinho para você, aqui na Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Efêmero, há de ser pecado, há de ser. E você pode também acessar a nossa rádio na internet www.radios.com.br/melodiafm. Construirei nosso ninho nas paredes. E você também pode ouvir a todos os nossos programas passados, inclusive com material extra disponibilizado para vocês, no endereço www.acasadapedra.com.br, e lá você encontra um botãozinho piscando, questão de sensibilidade, dentre várias outras opções que tratam da questão da sensibilidade em muitas áreas, em muitas possibilidades. Seja bem-vindo. Há de ser insone, há de ser. E nós continuamos com a nossa proposta, a proposta de grupos vocais brasileiros. E continuamos com essa proposta. Ao todo teremos 15 programas contemplando os grupos vocais brasileiros. Então, nós temos ainda 10. E hoje trazemos um grupo muito especial, não tenho que se falar sobre ele, porque todos o conhecem, e ele não poderia deixar de estar presente, devido à sua importância, devido ao fato de que ele representa muito um tipo de samba específico de São Paulo, porque eles estiveram muito ligados à produção do Adoniran Barbosa, que trouxe um sangue diferenciado com a sua mistura de bexiga, com gosto de música italiana, a sua irreverência e um espírito muito, muito irônico e, sem dúvida, muito gostoso. Eu me lembro do Adoniran, que aparecia com muita frequência na televisão, na época em que ele viveu, não tanto no final da sua vida, mas anteriormente, e era sempre um prazer muito grande, uma figura muito rica. Quem ouve as suas músicas não sabe a riqueza interna que ele tinha. Isso a gente depreendia nas conversas que ele estabelecia, sua visão de mundo, e portanto, é muito interessante. E o que nós escolhemos com o material dos Demônios da Garoa, exatamente centralizamos mais a produção deles, e até uma homenagem que eles fazem com as músicas do Adoniran, ou então inspiradas pelo estilo dele. Eu vou deixar vocês ouvindo a música, não tenho muito mais a dizer, espero que vocês apreciem. Tentamos resgatar ao máximo a qualidade sonora, então uma boa viagem. Eu não disse nada de mim, Renato Tavolieri Filho, sempre com vocês das 8 às 9 da noite. E algumas vezes eu não vou estar, o nosso programa não irá ao ar, porque a rádio tem uma programação especial em muitos casos, e principalmente por causa da jornada esportiva, isso nestes próximos meses pode ser até em alguns casos com uma certa regularidade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos gravar o programa em estúdio e vamos disponibilizar nesse site que eu já disse, www.acasadapedra.com.br, para que você não perca esse alimento tão fundamental para a sua sensibilidade. No mais das vezes, com um cunho musical, aliás, sempre com música, mas que também trata de muitos assuntos, sempre do interesse daquilo que o faz ser um ser mais sensível e, portanto, mais feliz. Alegria de violeiro. violão, violão e viola, viola e violão, violão e viola. O mundo foi meu mestre, São Paulo minha escola. O mundo foi meu mestre, São Paulo minha escola. Viola e violão, violão e viola, viola e violão, violão e viola. O mundo foi meu mestre, São Paulo minha escola. O mundo foi meu mestre, São Paulo minha escola. Aprendi muita coisa na vida, mas foi preciso apanhar. Agora vem você, que nada aprendeu e querendo ensinar. Oi. Viola e violão, violão e viola, viola e violão, violão e viola. O mundo foi meu mestre, São Paulo minha escola. O mundo foi meu mestre, São Paulo minha escola. Viola e violão, violão e viola, viola e violão, violão e viola. O mundo foi meu mestre, São Paulo minha escola. O mundo foi meu mestre, São Paulo minha escola. Na escola que eu me formei, você não passou do primário. Dá palpite no meu samba, é querer ensinar Padre Nosso ao vigário. Viola e violão, violão e viola, viola e violão, violão e viola. O mundo foi meu mestre, São Paulo minha escola. O mundo foi meu mestre, São Paulo minha escola. Viola e violão, violão e viola, viola e violão, violão e viola. O mundo foi meu mestre, São Paulo minha escola. O mundo foi meu mestre, São Paulo minha escola. O mundo foi meu mestre, São Paulo minha escola. O mundo foi meu mestre, São Paulo minha escola. Bom, se fosse, não precisava testemunha. Desista, desista, vê se deixa de rumunha. Se casamento fosse bom, se fosse, não precisava testemunha. Com esse papo furado, não pensa que me logra. Quem pode ser feliz vivendo ao lado da sogra? Eu tenho fé no meu credo, ele é puro e verdadeiro. Eu sigo a lição do mestre, pois ele morreu solteiro. Desista, vê se deixa de glumunha. Se casamento fosse bom, se fosse, não precisava testemunha. Desista, desista, vê se deixa de murmunha. Se casamento fosse bom, se fosse, não precisava testemunha. Surpresa no casamento é coisa que dá de estalo. Dá na entrada e na saída e também nos intervalos. Todo cara que achou casamento bom negócio foi o último a saber que tinha arranjado um sócio. Desista, vê se deixa de murmunha. Se casamento fosse bom, desista. Desista. Vê se deixa de rumunha. Se casamento fosse bom, se fosse, não precisava testemunha. Se fosse, não precisava testemunha. Ai, se fosse, não precisava testemunha. Se fosse, não precisava testemunha. Ai, se fosse. Tudo errado e tão gostoso, de dar arrepio na espinha. Amor de galo de rinha, amor de arrancador, amor de louco contra louca. Ciúme, fogo nos olhos, beijo, fogo na boca. Amor de trapo e barrado, tudo errado e tão gostoso, de dar arrepio na espinha. Amor de galo de rinha, amor de arranca toco, amor de louco contra louca. Ciúme, fogo nos olhos, beijo, fogo na boca. E o coração, incêndio pleno, amor sereno, amor pirraça, amor veneno, amor cachaça. Amor debaixo d'água, amor no meio do inferno, amor de meter susto ao Padre Eterno já se vê. Só pode ser o amor de eu e você. Só pode ser o amor de eu e você. Amor de trapo parra, tudo errado e tão gostoso, me dá arrepio na espinha. Amor de galo de rinha, amor de arranca toco, amor de louco contra louca. Ciúme, fogo nos olhos, beijo, fogo na boca. E o coração, incêndio pleno, amor sereno, amor pirraça, amor veneno, amor cachaça. Amor debaixo d'água, amor no meio do inferno, amor de meter susto ao Padre Eterno já se vê. Só pode ser o amor de eu e você. Só pode ser o amor de eu e você. Quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, quais, vendo você mexer. Curti seu balanço genial com meu instinto carnal alterado pra valer. Aí você me sacou gamado, aumentou seu rebolado, essa dose foi fatal. Porque eu não aguentei a parada, mandei-lhe uma bela cantada, vamos formar um casal. Andei cinco quadras atrás de você, vendo você gingar, vendo

Arariruriruá. Glória, ará. Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz. Fechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Dá o boa e tira o árvaro, não tem mais onde furar, não tem mais. De tanto levar, fechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? E tira o árvore, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de Arnolove. Mata mais. Mata mais de que, nega? Que bala de revólver. Que é isso? De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Taúba e tira o árvore, não tem mais onde furar, não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Taúba te tira o árvore, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de Arnolove. Mata mais. Mata mais do que? Que bala de revólver, rapaz. Que é isso, rapaz? De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Talva e tira o árvore, não tem mais onde furar. Amor, uma luz apontou a razão de uma vida.

conheço mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Oh, filho único, tenho minha casa pra olhar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, mas calicutu, mas calicutu, mas calicutu. Aí, oi, o moço. Que beijo. bens lá no estado do Rio. A turma da favela convidaram-nos para irmos assistir o casamento da Gabriela. Temos uma beca preta e um sapato branco bem apertado no pé. E já preparemos para ir na catedral lá da Vila Ré. Que Maria não voltou. Será que se perdeu ou arranjou um novo amor? Oh, tá clareando o dia e ela aqui não vem. Na rua já não tem mais ninguém. São 5 da manhã. Aiuta, Marcella! La tua gioconda a paura de quest'onda. Dici d'angelo voi come ha detto Michelangelo. E piove, piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, salto la tua finestra e poi senza ne sentire ridere, ridere, ridere di queste infelici qui. Ti ricordi Gioconda di quella sera in Guarugia, quando il mare te portava via e me chiamaste la tua Gioconda, fa paura di quest'onda. Dici d'angelo voi come ha detto Michelangelo. Lascia stare. Primo vedere Napoli, hai visto? Dopo morire. Oggi cazzo! Game bat. Game bat, sono io. Amigo que venho pedir de abrigo. Pode casa, quem bate? Quem bate sou eu. Sou eu, amigo, que venho pedir de abrigo. Cheguei embriago no barraco, o seguinte aconteceu. Fui acender o fogão de querosene, explodiu, incendiou, queimou tudo que era meu. Pode casa, quem bate, quem bate sou eu. Sou eu, amigo, que veio pedir de abrigo. Pode casa. Negão, vou te contar. Tinha tomado umas e outras. Cheguei de sonzeira no barraco. Foi acender o fogão de carazene. E ele explodiu, explodiu. Vendo, negão, você tá sempre de fogo. Eu agora não aguento mais. Admite isso. E amanhã você dá o pira daqui. Hoje vai dormir. Amanhã vai embora. Amanhã dá o pira. Dá o pira. Dá o pira. Hoje fica. Amanhã dá o pira. Foi um laço, foi um laço que me aconteceu. Foi um laço. Sou eu, amigo, que veio pedir. Faz calis, calis, cas, blis, cas, quis, cas, calus, calis, blis, cas. Faz calis, cus, can, faz calis, cus, can, faz calis, cus, can. Plá, plá, plio, plio, plio, plá. Plá, plá, plá, plio, plio, plio, plá. Plá, plá, plio, plio, plio, plá. Rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá. Lá no morro, quando a luz da noite pifa, a gente apela pra vela e alumeia também quando tem. Se não tem, no faz mar. A gente samba no escuro, que é muito mais legal. E ao natural, lá no morro, quanta luz da light pifa. A gente apela pra vela e alumeia também quando tem. Se não tem, não faz mal. A gente samba no escuro, que é muito mais legal. Quando isso acontece, há um grito de alegria. Opa! A torcida é grande, pra luz voltar só no outro dia. O dono da casa estranhando a demora e achando impossível desconfiar logo que alguém passou a mão no fuzil do relógio da luz. Lá no morro, quando a luz da light pipa, a gente apela pra vela, que alumeia também quando tem. Se não tem, não faz mal. A gente samba no escuro, que é muito mais legal. Quando isso acontece, há um grito de alegria. A torcida é grande, pra luz voltar só no outro dia. O dono da casa estranhando a demora e achando impossível desconfia logo que alguém passou a mão no fuzil do relógio da luz. Blá, blá, brium, brium, brium, brim, blá. Blá, blá, brium, brium, brium, brim, blá. Blá, blá, brium, brium, brium, brim, blá. Rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai. Mais eu te vi, Iracema, meu grande amor, foi embora. Chorei, eu chorei de dor, porque Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema, eu sempre dizia, cuidado ao atravessar essas ruas. Eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema, você atravessou contra a mão. E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. E lembrança guardo somente suas meias em seu sapato. Iracema, eu perdi o seu retrato. Iracema, faltava 20 dias para nosso casamento, que nós ia se casar. Você atravessou a rua São João, vem um carro, te pega, escreve, te pincha no chão. Você foi paciência, só foi num tipo curto para ser paciência. E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. De lembrança guardo somente suas meias e seu sapato. Iracema, eu perdi o seu retrato. Balaio lá, laio, laio, laio, lá. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lá. Balaio lá, laio, laio, laio, lá. Iracema, meu grande amor, foi você. Papai era paiara, papai era paiara. domingo nós fomos num samba no Bexiga, na Rua Major, na casa do Nicola. A mesa 9 o'clock, saiu uma baita de uma briga, era só pizza que avoava junto com as trajolas. Nós era estranho no lugar e não quisemos se meter. Não fomos lá pra brigar, nós fomos lá pra comer. Na hora que sentimos debaixo da mesa, fiquemos ali de beleza, vendo Nicola brigar. Dali a pouco escutemos a patrulha chegar e o sargento Oliveira falar: não tem importância, vou chamar tua simbolança. Domingo nós fomos num samba no Bexiga, na Rua Major, na casa do Nicola. A mesa não deu clock, saiu uma baita de uma briga, era só pizza que avoava junto com as prajolas. Nós era estranho no lugar e não quisemos se meter. Nós fomos lá pra comer. Na hora que enfiemos debaixo da mesa, fiquemos ali de beleza, vendo Nicola brigar. Dali a pouco escutemos a patrulha chegar e o sargento Oliveira falar: não tem importância, vou chamar tua ambulância. Papai era pai era. E o Questão de Sensibilidade chega ao fim. Deixo um abraço para vocês e voltamos amanhã com um novo conjunto musical. Até amanhã.